fácil, herói improvisado. Querido filho pranteado da fortuna e do acaso, avante um. As bandeirinhas e as rifas, o foguetório e a fanfarra, meio velório, meio farra, o sentimento dos teus pares, herói dos escolares e das lavadeiras. Ó Deus das moças solteiras que rezam ao teu retrato sobre a penteadeira. Eu te conheço, sei o preço da fé.